Eu quero ler hoje para vocês meditarem em casa, um versículo que me chamou muito a atenção. É sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa para viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, meu amor, deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui. Esse mundo tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras em casa. Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui, eu queria que você. Só um pouquinho da parte. Já eu vou. Sai, cachorro velho, aqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência. No trânsito, meu Deus. Ô, meu filho, tenha calma em nome de Jesus Cristo. Leve esse cachorro fedorento aqui. E a gente precisa dessa paciência para a gente poder sobreviver. A fim de rap. Deixa eu gravar essa moléstia nesse áudio! Peste bubônica! Eu tô doida para gravar. O que é? Fera do tife do rato! Pelo amor de Deus, ai! Tipo uma merda te converter! Infeliz de infetete!